pela saúde do seu coração. Com o Dr. Rogério Silva. Olá a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre um sintoma do coração que é a angina de peito. Vou começar por explicar-vos o que é a angina de peito, quais são as suas causas, quais os sintomas e, por último, como é que se pode tratar. Então, o que é a angina de peito? A angina de peito, também chamada de angor pectoris, é um desconforto ou dor no peito que ocorre quando não chega às células musculares do coração o sangue rico em oxigênio em quantidade suficiente. A angina não é uma doença, mas sim um sintoma de uma condição mais grave, normalmente uma doença coronária, em que os vasos que fornecem sangue ao coração se apresentam estreitados ou obstruídos. A doença coronária é normalmente causada pela aterosclerose, uma situação em que depósitos gordos, chamados de placas, se formam ao longo das paredes interiores dos vasos sanguíneos. Apesar da angina afetar mais frequentemente homens de meia-idade ou mais velhos, pode ocorrer em ambos os sexos e em todas as faixas etárias. Vamos agora conhecer as causas que provocam a angina de peito. As causas ou fatores de risco que podem provocar angina de peito estão diretamente relacionadas com a doença das artérias coronárias e que progressivamente conduzem ao seu estreitamento e, por vezes, à sua obstrução completa e, neste caso, ao infarto cardíaco. O colesterol alto, a pressão arterial elevada, o tabagismo, a diabetes, o sedentarismo e a obesidade são algumas das causas que podem provocar a angina de peito. É aconselhável controlar os fatores de risco e também fazer exercício físico regular e manter o peso ideal. Se os episódios de angina de peito forem desencadeados pelo stress emocional, pode ser útil aprender a controlá-lo ou a efetuar técnicas de relaxamento. Vou agora falar-vos um pouco sobre quais são os sinais, os sintomas da angina de peito e como se pode diagnosticar. A angina de peito provoca normalmente uma dor no peito tipo pressão, queimadura ou aperto. A dor principal situa-se habitualmente por baixo do esterno, mas pode também atingir a garganta, os braços, os maxilares, a zona entre as omoplatas ou até mesmo o estômago. Outros sintomas que podem estar relacionados com a angina de peito incluem náuseas, tonturas, dificuldade em respirar e falta de ar. Podemos dividir a angina de peito em dois tipos. A angina estável, em que a dor no peito segue um padrão específico, ocorrendo quando alguém pratica atividade física intensa ou experimenta emoções extremas. Outras situações que levam à angina de peito incluem fumar um cigarro ou um charuto, o tempo frio, uma refeição grande e o esforço na casa de banho. A dor normalmente desaparece quando o fator desencadeante termina. O outro tipo é a angina instável, em que os sintomas são menos previsíveis e deve chamar um médico imediatamente quando a tiver. Esta dor no peito ocorre em repouso, durante o sono ou frequentemente com um esforço mínimo, podendo o desconforto ser prolongado e intenso. Podemos suspeitar que um doente tem angina de peito baseado nos sintomas e no risco de doença coronária. Iniciamos o diagnóstico pela avaliação do historial clínico para saber se fuma ou se fumou e se tem diabetes, colesterol elevado ou pressão arterial alta, bem como questionamos o doente acerca do historial médico da sua família, revendo a pressão arterial, a pulsação e a auscultação do coração e pulmões. Pode precisar de realizar um ou mais exames diagnósticos de forma a determinar se tem doença coronária. O eletrocardiograma é um registro dos impulsos elétricos do coração que pode identificar problemas como a frequência e o ritmo cardíaco e, por vezes, pode mostrar alterações indicativas de sofrimento cardíaco. Se o eletrocardiograma estiver normal e for capaz de andar, será encaminhado para realizar uma prova de esforço na qual terá de caminhar num tapete rolante, enquanto a sua frequência e ritmo cardíaco são monitorizados, bem como a sua tensão arterial, e também se analisam parâmetros de sofrimento cardíaco. Como meio diagnóstico, também pode realizar uma angiografia coronária se houver indicações para tal. Estas radiografias das artérias coronárias constituem a forma mais fidedigna de avaliar a gravidade da doença coronária. É inserido um tubo fino, longo e flexível, que chamamos de catéter, numa artéria do antebraço ou da virilha. O médico orienta o catéter em direção ao coração ou, mais propriamente, ao início das artérias coronárias, utilizando uma câmara especial e, assim que o catéter esteja em posição, é injetado um corante para mostrar o fluxo sanguíneo no interior das artérias coronárias, o que realça quaisquer artérias estreitadas ou bloqueadas. pela saúde do seu coração. Com o Dr. Rogério Silva. Para mais informações, consulte um dos especialistas do Centro de Cardiologia de Azemais ou envie as suas questões para dúvidasdecardiologia@gmail.com.